ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração e viajo em pensamento sempre em sua direção. Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar. Sou escravo do desejo, do prazer de te amar. Eu sou frágil feito vidro, sou tão fácil de quebrar. Se pisar em meus pedaços, você pode se cortar. Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão, mas sou fraco e indefeso quando estou em suas mãos. Você já descobriu meu segredo, segredo. Já sabe qual o meu ponto fraco. Perder o seu amor é meu medo, meu medo. Você já conhece todos meus feito vidro, sou tão fácil de quebrar. Se pisar em meus pedaços, você pode se cortar. Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão, mas sou fraco e indefeso quando estou em suas mãos. Você já descobriu meu segredo, segredo.